São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são milhas quebradas, são ruas e ruas virando trincheiras. Se tomar, nós vai cobrar. Quer olho por olho, dente por dente. A chave é quente. Derrubaram a moto, bateram nos carros, tretaram Castilla. Zarparei, festa é festa, fica na paz. Tem mano que bebe demais. Uns quer ser mais homem que o outro, termina com o corpo embaixo dos jornais. As mina dançando e do nada um estalo. Ficou tipo rinha de galo, uma pá de ganso. Morreu a quebrada, só rato cinza pisando no calo. Irmão é osso, tô ligado, não tô aqui de advogado. Se tromba um irmão no apetite é o seguinte, azeda. É embaçado e então merece um sumário truto. Um mapa de filha da p**** tinha que servir de exemplo mesmo. Pros bico pensando na conduta, então qual vai ser? Fala pra mim. Cobra pesado os moleque assim. A mesma história de sempre com a gente. Parece que isso nunca vai ter fim. Quebrada é quebrada, vários combate irmão. Cada um faz sua parte, vou falar pros seres, tem que aprender. Tem mano que não tá pra debate, então tá na razão, mano, pega a visão que eu tô te passando. E qual parte dessa história não era só nós que tava se matando, então? São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são milhas quebradas, são ruas e ruas virando trincheiras. Se trombar, nós vai cobrar. Que é olho por olho, dente por dente. A chave é...